T50 via Fucas, Alto 279. Salvador Metangol, fatoriza mil pais. Salvador Metangol, fatorizado. Um mil pais, reajuste na 020, reporte na CEA e visual com o campo. Reporte na CEA ou visual com o campo, Metangol. Azul 2718, chame o centro de Recife, frequência 126.8.5, alterne 125.4.5. 125.5 com o centro de Recife, azul 2718. Obrigado, bom trabalho, boa noite. Boa. Salvador, para passar o meu tango, sabe já qual canto? O meu tango, fechamento aí, frequência 118, decimal 95. 818, 95, tango. Salvador, Salvador, para passar o meu tango? Meu tango, você já com o campo, pistola 7? Ah, sim, senhor. Deus lá com a pistola 7, tango. Seja forte, estabilizado, final no 7, baixar travado no meu, tango Wolf. Seja forte, final, baixar travado, tango. Avistado, checa o tente pouso, vento 1,70 graus, vento 19, está molhada, pouso autorizado. Frente, pouso autorizado, baixado e travado, já passou o momento tango. Salvador, 1869, ponto de escala 1869. Mantenha o ponto de escala. Aguardado, ponto de escala 1869. 1869, aliás, em manter, isso ali em manter. Pistola 0, autorizado a olhar e decolar. Com vento 1,80 graus, vento 1,90 graus. Autorizado a decolar, chama 0. Quilo 0, 2,0, 1,020. 1,020, Tango, meu tango Golf, no celular 1-0, autorizado backtrack, táxi até o hangar da Vata. Então, via parte 4, autorizado táxi. 19 decolados 1-1, chega o controle agora, frequência 120, decimal 80. 208, boa noite. Tudo boa noite, voo 869. Boa noite, meu nome, boa noite, contato Renan, sou veterano amigo de voo 360, após 2003, fui direto ao Alexa. 360, 2000, voo Alexa, gente. 8897, autorizado Leandro Quarto 10, vento 190 graus, 049, altinho 10, 19. Ainda é cola da 10, comenta a máscara, 347, tá? Decolado aos 19, chama o controle, frequência 120, decima 80. Obrigado, uma boa noite, bom final de semana, 3297, tá? Salvador, boa noite, é 3297, tá certo? 3297, boa noite, contato remoto, liberamento de voo 320, 07, 701. 320, salvo 3297. 297, possibilidade de voação, ou então Leda? Virei direto Leda, então 3897. Leda, obrigado, 3897. 97, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Obrigado, bom final de semana. 3897, tá? Exatamente. Oi, 9787, boa noite, autorizado a Leandro, decolar pista 10, vento 1, 90 graus, 109, altímetro 020. Leandro, decolada 10, gol 9787. Controle Salvador, boa noite, 7 7. Passa 1 5 0 0 0. 977, boa noite, contato radar, via saída São Paulo, suba para nível de voo 400. 400 na salvo, porão, 77. Eu não sei se você está autorizado, direto Mátiva. Direto Mátiva, 977. Rono 645, boa noite, contato radar, via saída São Rono, subo para nível de voo 360. Via saída São Rono 360, Rono 645. Chama Chevrolet 6, frequência 1, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 5, 1, boa noite. 9787. É. Uno 645, chama o centro restrito, frequência 128.35, até 125.1. 2235251, boa. 84. Hold your point. Runway 5, runway 4, 5. Push 185, clear line up and take off, runway 10, 8200, 07 knots. Clear, line up and take off, runway 10, 2184. Hotel 08. Arrival, descend 4,000 feet, 1,000, Europa 083 and 4,000.